Nossa, pensa numa música alta pra caralho! Tá. Só o Nerito tá me vencendo isso. Beleza. Ai, ai. Sabe coisa que eu odeio, cara? Ah. Esse cachorro que tá latindo, ó. Vê se você consegue escutar. Não. Nossa, não. Velho, ainda bem que não. Cachorro a 5 quilômetros. Esse cachorro existe, Marurão? Ele é coisa da tua cabeça. Não, ele ficou quieto agora. Ele ficou quieto agora. Mas, cara, eu tava tentando dormir e ele não deixa eu dormir, filho de uma puta. E eu preciso trabalhar de noite. Que bom! É. Ele precisa gravar com a gente também. Ah, que bom caralho, com esse calor do inferno ainda. Não consigo dormir. Cara, nem tá... Tá, deixa, deixa eu te contar, cara. Tá tão calor que no dia do meu aniversário eu tomei uns porres de gole e eu acordei no chão, cara. A culpa foi do calor. Cara, eu dormi no chão porque o chão tava gelado, cara. Eu só lembro que abri o olho e tava tudo azul já, a casa, assim, que tava amanhecendo. Eu falei, cara, onde é que eu tô, velho? Os Smurfs tomaram conta, né? Eu tava com o peito no chão, assim, cara, gelado. Eu falei, que gostoso. Mas daí tinha que dormir na cama porque o chão era sujo. Eu falei, que gostoso. Que gostoso. Eu tinha tomado Rivotril e bebido. Marurou. Caramba, Marurou. Marurou, que vida, meu amigo. Em semicoma, com o peito no chão, se olha e fala. Que gostoso. E volta a dormir. Não, isso depois de tomar Rivotril, né? Tomando Rivotril. Dois Rivotril. Rivotril e vodka. Vai, dois Rivotril. Dois Rivotril debaixo da língua, uma cachaça e uma pinga. Nossa. Era que tá um passo de virar uma estrela do rock. O alcoólatra anônimo, né? O alcoólatra. Galera, seguinte, então vamos lá, né? Tá decidido o tema. Vamos dar. Qual que é o tema, né? Eu não sei qual que é o tema. Pequenas coisas que eu ouvi. Tá, então são coisinhas irritantes, assim, tipo, sei lá, gente velha andando lento na tua frente no centro da cidade. Ah, essas coisas assim, né? Então, eu odeio isso, cara. Velho na frente da farmácia ali perguntando as coisas pro farmacêutico. Por que que eu odeio velhos? Esse deveria ser o título do podcast, né? Por que eu odeio velhos? Se eu pergunto no broadcast. Odeio quando eu tô jogando online e dá lag. É isso aí, white people problems. Fala aí, pessoal, beleza? Hoje tem muitas coisas que eu odeio, cara, então eu vou compartilhar com vocês. Ele vai brilhar. É isso aí, Eduardo aí. Domingão! Domingão do Faustão. Ah, mas daqui a pouco começa a falar as coisas que odeia, todo mundo se exalta. Brace yourselves. Salve jovens! Eu sou um rapaz que, apesar de fofinho, eu odeio muita coisa. Opa, eu sou fofuxo, cara. Sou uma pessoa fofinha. Que fofinho. Firme e forte, cara. Essa é uma coisa que é pra odiar, hein? Gaúcho não dá. Porra, cara, realmente, gaúcho agora tá complicado, cara. Puta merda. Tem até amigos, né, que são gaúchos. Eu tenho até amigo gaúcho. Atenção para o toque de 5 bro. O podcast dos nacionais. Contem aí, quais são as pequenas coisas que vocês odeiam? Tem alguma coisa assim que tira vocês do sério no dia a dia? No trabalho? Pode ser em casa? Eu gostaria de compartilhar que ontem passei por um negócio que me deixou muito triste. que pela primeira vez na minha vida eu viajei com um ônibus que vinha de Lagoa Vermelha pra Florianópolis e tinha Wi-Fi no ônibus. Uou, uau, que tristeza. Conectei o meu celular, mas tipo, a rede conectava e não tinha internet. Ah, tá. Só tava lá, tá ligado? Tipo, uma só ilusão, estava lá, tinha três redes Wi-Fi diferentes e nenhuma conectava no meu celular. Mas tu não chegou e falou assim, ó, opa, com licença, tio, não tá conectando aqui o Wi-Fi, pá, tem senha, qual é? Ele se virou e falou, tava na poltrona 39, tá ligado? Aquela que fica no lado do banheiro. Ah, mas aí você tem que gritar, ô, motora! Mas daí nessa poltrona... Iniciou o modo aí, motora! Nessa poltrona aí não tem como levantar, essa poltrona aí ela se vira... Cara... Eram 10 horas da noite, tipo, o pessoal tava dormindo. Se eu fosse levantar e ir até lá na frente, eu ia ter que descer uma escada também, porque era um ônibus daqueles dois andares. Meu Deus, mas você descobriu. Era um esforço muito grande. Aí eu só liguei o 4G. Mas como que você descobriu o Wi-Fi, então? Tu descobriu só às 10 da noite, por quê? Porque foi quando eu entrei no ônibus. Então, pô, quando tu entrou no ônibus, dava pra ter falado, tava entrando, a galera já entrou dormindo. Não, tipo, modo exato, zumbi. Não, é que eu já... Não, a rodoviária de Lagoa Vermelha é uma merda. Tipo, ela não funciona. Ah, culpa eles da não rodoviária. Imprimem passagem, cara, pra você ter uma ideia. Eles não imprimem a passagem. Que absurdo. É, é no grito, assim, ele chega com o ônibus, ônibus para Florianópolis, todo mundo entra. Não, tipo, eu tive que comprar na... Eu comprei a passagem pela internet... E aí, tive que imprimir no caminho pra Floripa, tá ligado? Tipo, foi muito... É que site todo mundo tem, cara. Tem que pagar, hein? Se não tem site, hoje não tem nada. Triste. Sabe uma coisa que eu odeio? O quê, Marlon? Quando você vai fritar o ovo, estoura a gema, cara. Nossa. Mas você gosta de gema dura ou gema mole? Eu gosto da mole, cara. Eu gosto de ver o negócio correndo dentro do pão. Caralho. Aí você põe lá e estoura. Ah, vocês também, pessoal? Vocês gostam de gema mole? Tem que ser gema molinha. Gema mole, cara. Eu acho que sou do time não mole, cara. Eu também. No ponto, tá ligado? No ponto. No ponto, você quer o seu ovo bem passado ou mal passado? É, eu quero bem passado, velho. A gema assim, pá, sem escorrer. Eu só fiz aquele ovo lá naquela tua frigideira muito doida lá, porque a gente fez com o quê mesmo? Com molho shoyu, velho. Não tinha... Caralho! Não tinha, não tinha... Esse foi o dia maravilhoso. E que o Derito tentou fazer pipoca com água. Ei, meu Deus do céu. Foi um experimento. Eu deveria ser confiante, mas, confiante que pipoca, assim. Não, olhando pra mim, mas por que pipoca tem que estourar com água? Exato, fiquei curioso. Eu tive que ir na internet mostrar fatos. Ah, porque assim, tem coisa que a gente tem conhecimento, superficial e não sabe real, entendeu? Então pela primeira vez tivemos uma explicação do porquê que a pipoca não estoura com água. Que é porque a água para 100. E o óleo passa de 100 graus e a pipoca precisa passar de 100 graus para que estoure. Olha aí, ciência. O Dudu falou de tutorial do YouTube. Cara, lembrando uma coisa que me irrita também, cara. Quando eu tô vendo um tutorial e o cara... Do YouTube, aqui é um pouquinho de tutorial. não é isso. Eu vou ensinar você. O pior não é isso, cara. É quando você quer que o cara vá direto ao assunto, daí ele fica falando, se inscreve na minha página, não sei o quê, aí ele começa a explicar, estalo do microfone, cara, sabe? Parece ASMR, sabe? Eu acho que é mais irritante, na minha opinião, mais irritante, além do... Porque até eu já conversei com o Deli sobre isso, às vezes tinha uns caras que tu ia procurar, sei lá, como instalar o jogo, whatever, no teu computador. E já aconteceu mais de uma vez de eu chegar, achar um cara bem merda, e aí, galerinha do YouTube, não sei o quê, mas que ele resolveu meu problema. No final, ele resolveu meu problema. Acho que o pior, que eu também, o Deli me mandou isso aí, é aquele canal em que você perde alguns neurônios vendo, tipo Minecraft, sabe? Aquele Minecraft que o cara Nossa. Precisa personificar Como se fosse, ele fosse uma criança de 5 anos. Ah, só que eu não sei, cara, como é que isso funciona, porque eu imagino que uma criança de 3 anos não vai entender o que ele tá fazendo, e uma criança de 6 anos vai achar ele um idiota, entendeu? Então eu não sei qual é a moral desse. Mas é que tá, as crianças gostam, cara. As crianças, não, a gente acha idiota porque a gente tem mais de 20 anos na cara, mas as crianças gostam. Mas me dá uma ânsia muito horrível, cara, quando eu vejo assim, o cara mais velho que eu. Gostinho assim, de vômito. E o cara, ele age de uma maneira assim que eu fico, meu Deus. Ah, mas, pô, isso é complicado, cara. Que eu sei, porque uma coisa que existe, que é trabalho, é conteúdo infantil, né, cara? Eu sei que o cara na vida normal, ele não vai na padaria e chega... Oi, me vê, cinco... Na verdade, ele vai. Ele grava vídeo, posta no YouTube. Faz um vlog. E a criança... Ele leva lá a marca da brinqueda... Qualquer que seja, e ainda divulga uma grana, mano. Com Lego. Puta merda. É, galerinha, hoje eu vou comprar pão aqui especial com esse Batman de brinquedo. A meta de hoje são 20 pães. Bora bater? Bora bater esses pães? Eu vou fazer um sanduíche de 30 metros aqui, né? Eu vou maior do que o meu. Caraca. Hoje eu vou fritar pipoca com água. Caraca, eu ia fritar pipoca com água. Estourei pipoca na água e olha no teu. Tá, então podemos dizer que o Eduardo odeia canais infantis, né? Porque não tem canal infantil que não é idiota. Opa. Opa, não sei lá. Eu odeio, pra complementar, eu também não gosto de canal infantil que é idiota, mas eu não gosto de canal infantil idiota que se aproveita das crianças. Tipo, tem uns canal que... Por favor, especifique. Não, é que ele faz abuso de propaganda infantil, sabe, pra vender produto o tempo inteiro. Não faz só mongolice pra ganhar views no YouTube, sabe? Ah, mas é monetização. Assim que é a maior parte dos negócios. Então, isso que eu acho foda, porque a criança não tem noção, sabe? É um assunto mais profundo ainda, porque até teve num tema do Enem, de não sei quando, que teve sobre a publicidade, propaganda infantil, né, os problemas disso aí. Olha aí. E todas as limitações legais que existe pra esse tipo de propaganda, que não pode, que não sei o quê, que isso já foi muito usado no passado e hoje é muito mais controlado justamente por esse negócio da criança não conseguir discernir a paradinha, então, sobre isso aí, galera, ó. O Ministério Público entrou, essa notícia é de agora, do dia 7 de janeiro de 2019. Pá. O Ministério Público entrou com ação para o Google deletar vídeos de youtubers crianças. Sabe aquelas crianças que são youtuber e que ficam mostrando, que fazendo... Ganha milhões. É a criança que tem o pai por trás e a criança vai lá e demonstra as bonecas dela e fala como é que é e coisa arada. Sim. E é justamente essa... Youtubers mirins, exato. E a multa em junho de 2018, o Procon determinou o pagamento de uma multa de 407 mil contra a fabricante de brinquedos por propaganda abusiva para um público infantil. Olha aí. Essa aqui para empresa em questão, que eu não vou mencionar, uma empresa genérica de brinquedo. Então, não é brincadeira, né, cara? Quando a gente fala, realmente tem uma legislação disso... E é uma youtuber pequenininha, cara. Tipo, pequenininha que eu digo, uma criança, né? Beleza. Porra. Então a gente tá falando de YouTube. Opa, meu celular tocou. O que que tu odeia? Vai. Eu odeio o símbolo amarelo lá de monetização. Mas eu tenho uma raiva disso, cara. Pra quem não tá ligado, o que é o símbolo amarelo de monetização? É quando o seu conteúdo foi identificado como impróprio pra... Enfim, pode ser por causa do teu linguajar, pode ser por causa do conteúdo que o YouTube identificou com os algoritmos dele, tipo, ahá, aqui tem uma coisa que eu não gostei. E aí ele diz assim, os anunciantes não querem anunciar aqui, entendeu? Então a gente tá tirando a possibilidade de você ganhar dinheiro com isso. Viu, só mudando de assunto, meu microfone tá estourando, cara, eu vi um eco meu ali. Não, foi quando tu ficou pistola, daí é normal mesmo. Não. Até falando então de novo em YouTube, cara, e quando a gente, você tá assistindo aquele vídeo maroto, e começa a dar uma propaganda de 30 segundos, ou até, sei lá, de 10 segundos, e que você não pode pular. E é ou de 10 vídeo. Horas. É uma propaganda de um minuto e que você não pode pular, e que você fica, sabe, na ilusão de que vai ter aquele botãozinho de pular depois de 5 segundos. E aí eles te tiram essa ilusão, cara. Eu fiquei realmente incomodado quando eu vi um vídeo que, sei lá, 3 vezes durante ele apareceu essa propaganda que você não pode pular, não. A propaganda no meio é uma coisa arrombada, né? No início tudo bem, mas no meio, porra. É, no meio é... Ah, tem maior. Vídeos inteiros, assim, ó. Eu não vejo uma vantagem pra alguém... pagar, tipo, eu vou pegar um vídeo de Nacionais e vou pagar pra ele aparecer no meio de um vídeo de outra pessoa que tava assistindo. Cara, já apareceu vídeo de carro enquanto eu tava assistindo coisa sobre videogame. Ai, já apareceu, cara, de algo nada segmentado, sabe? Tipo, de algo que eu nem pesquisei no Google e veio parar um vídeo inteiro no meio do meu vídeo, tipo, que não dava pra pular, cara, pra quê? Que burrice então, é essa? Outra coisa que... Bem nessa parte de propaganda também. Quando eu tava fazendo a configuração aqui do notebook e tal, apareceu ali, né? Ah, você quer... Como você quer que apareçam as propagandas pra você, né? Você quer que a gente recolha dados dos seus, da sua navegação, pra que a gente coloque anúncios mais a ver com você? Aí eu desmarquei pra ver qual era. E aí, na descrição do lado, era... Olha, os anúncios vão continuar, mas eles vão ter menos a ver com o que você quer. Eu fiquei, mas que merda, ou você... quer ou você quer, entendeu? Não tem escolha de não ver anúncios. Ah, exato, não tem. Até porque assim, velho, não tem, senão todo mundo ia desativar, cara. Tipo... É, não tiro o sei lá, não tiro a razão dos caras, né? Eles estão ganhando dinheiro com essa merda. Só que eu fiquei meio... eu não tenho a opção de aparecer menos propaganda, pelo menos, não, sabe? Eu só queria que aparecesse menos e não a toda hora. Viu? O lance, essa parada da propaganda de que você não pode pular, o próprio YouTube recomenda você não colocar ela. Não sei se vocês já viram, quando vocês vão monetizar o vídeo. Você pode perder visualização, porque a pessoa se injuria, cara, quando não dá pra pular uma propaganda. Um anúncio que não deu pra pular. É, esse negócio de propaganda de outra pessoa, no meio. Pega a raiva daquela pessoa. É, porque o lance é que toda a plataforma precisa de uma maneira de se manter, sabe? Então, se não for o YouTube, cara, outra... É, se o YouTube não pensasse em maneiras de ganhar dinheiro, não teria sentido pro Google manter o YouTube e logo ninguém teria uma plataforma pra postar os seus vídeos ou seu conteúdo, ou então acabar ganhando a gente tá reclamando, mas o YouTube faz um puta trabalho de simplesmente ceder o espaço para as pessoas fazerem o que elas fazem. Ah, total. Cara. Assim, a gente às vezes reclama demais, né? Mas foi analisar. Qual outra plataforma que aceita você postar qualquer tipo de vídeo com arquivos do tamanho de, sei lá, 4 tera, 10 horas? Que música merda essa que eu coloquei. Porra dele. Que bad, gente. Mas o Facebook não é legal também? O que vocês acham de vídeo do Facebook? Vocês acham bad? Olha aí, então eu tenho uma coisa então, cara, pra falar. Eu cheguei no ponto, eu passei do ponto então das pequenas coisas que eu não gosto do Facebook, porque eu desinstalei já faz um mês, instalei o Facebook do meu celular e eu não uso mais o Facebook. Pelo menos o smartphone. Mas tu usa o Messenger? Uso o Messenger pra, né, pra pelo menos manter contato com algumas pessoas que falam pelo Messenger, tipo o Neri que fala pelo Messenger. E aí eu. Ah, então é você que financia essa merda, seu desgraçado. É isso aí. Eu tenho dois aplicativos instalados por causa de você, então, Eduardo. Isso explica muita coisa. Ah, pode falar comigo pelo WhatsApp. Sério, eu fiquei muito pistola quando eles dividiram os aplicativos, mas agora tá tudo bem já. Agora tá tudo bem. Eu estou nesse exato momento desinstalando o aplicativo do Facebook. Olha aí, isso. Olha. Você vai se libertar, Nini. Rebelde. Porque na verdade eu já não uso, entendeu? Eu pensei, puta, às vezes eu preciso de espaço. Cara, na moral, eu realmente fiquei muito. Sabia, minha saúde melhorou depois que eu desinstalei o Facebook, principalmente depois do período eleitoral. Cara, nossa, sim. Tantas pequenas coisas que eu odeio reunidas em um só lugar que eu. Ah, chega. E aí eu. Sério, minha saúde mental melhorou consideravelmente. Sabe o que eu odeio, cara? Assim, é lógico. isso daria só daria um broadcast inteiro, que é tipo isso que eu odeio nas redes sociais. Mas eu odeio aquele tipo de cara que tá tipo em um grupo, tipo o grupo da UFSC. Tem um cara que, não, de tempo em tempo surge uma pessoa que bate ponto ali publicando algo com viés político. E é isso aí, cara, sempre, sempre, toda hora, sabe? Eu nem tô mais no grupo da UFSC também. É, eles fazem isso no, nos grupos de aluguel, grupo de venda, de qualquer coisa aqui, cara. É tipo aquela tia que fica mandando bom dia no WhatsApp da família. Ah, então, eu odeio grupo de família, eu não tô grupo no de meu, família, velho. Eu odeio, eu saio. Eu também, mano. Cara, aí teve teve uma coisa que botaram uma... Fizeram um grupo aqui e tal, não sei o que lá. E... É, tipo, era um grupo mais sério, não sei o que. E aí botaram assim, ah, é, aqui é só pra assuntos desse grupo específico aqui. Então pedimos que não tenha outros assuntos paralelos. E aí botaram... Cara, botaram entre parênteses. Gemidão. Não mandar... não mandar mensagens paralelas tipo bom dia. Foi exatamente isso. Tipo bom dia, fecha parênteses. Aí passou. Mandou boa noite. Não, mas aí vem, sei lá. Tudo vídeo. Bem, vou mandar o negão da piroca do zap. É, já que não pode bom dia. Não, cara, mas aí depois deu duas horas e mandaram um vídeo whatever lá que, sabe, de. Ah, olha só que legal esse ladrão aqui que foi tentar assaltar e olha o que aconteceu, sabe? Aí mandou. Aí, cara, meu Deus. Sabe, é o foi tentar assaltar e olha. Falei aí. O gemidão, e olha no que deu. O gemidão olha que eu sempre caio, cara. Eu tenho uma raiva. Por que será, né? Eu tava no banco esses dias, cara, pra fazer um depósito, e daí eu mandaram num grupo lá, eu não lembro que vídeo que era, eu acho que era um cara jogando uma bola por cima de uma ponte, e tipo... Eita, falava, esse era o gemidão? É, escuta o barulho que a bola faz quando bate na água, assim, né? O cara jogando uma bola de basquete. Garotos. E daí eu aumentei o volume indo pra escutar, cara. Nossa, cara, todo mundo no banco olhou pra mim. Cara, que coisa mais sem graça, cara. Ah, se não fosse contigo, tu ia rir. Tu ia estar contando assim, puta, um cara, não. Velho, no banco, bicho otário. Vou ficar lá no negócio, não sei o quê. Pá. Deixa eu te contar. Olha, mas eu tava... Diga. Não, ninguém me deu igualzinho, Gemidão. No hotel, volta e meia, todo mundo cai lá, cara. Volta e meia, no hotel, todo mundo cai. É, os caras. É lá, os hotel mais propício a cair no Gemidão, né? Fica o Serginho Malandro, né? Dali. Yeah! O Wi-Fi manda direto pra pessoa que se hospedam. Então, eu tava no ônibus e um cara, uns dois bancos atrás de mim, eu tava semi-dormindo, assim, indo pra aula e eu fui acordado ao som do gemidão, cara. Foi... ao som do gemidão. É, isso às vezes acontece aqui na vida real. Vocês conhecem o Edo Gemidão? Hã? Quem nunca acordou ninguém? Vocês sabem quem tem a mulher? Opa, deixa eu falar. Vocês conhecem o Edo Gemidão? Não, como assim? É, é atriz pornô, né? É! Especialista, especialista. Odeio especialista em pornô, velho. O timbre de voz já dá pra saber quem é. Cara. Eu vou dar uma saidinha aqui, porque, né? Ai, cara, gente. Eu nunca, se eu visitar o Mauro, eu nunca vou usar os dispositivos dele, cara. O mouse do lado. Os mesmos aposentos. Controle, dele. O que seja, cara. Não, banheiro, cara. Maçaneta. Tem dois banheiros aqui em casa. Foi abrir a porta com o pé, tá ligado? Com o chinelo. O Niri vem com uma luz ultravioleta dele. Meu Deus! Eu vou mandar um sósia na frente. Se ele não morreu, uma semana depois eu substituo durante a madrugada. É, manda o Niri sem barba. Como caiu na barba? Não, a galera odeia o Neri sem barba. É isso aí. Cara, eu não odeio barba. O Neri sem barba. Eu acho muito engraçado. Eu só não já deixou a minha vida mais feliz várias vezes o Neri sem barba. Ô, louco aí, ó. Cara, ele é muito. Revelação. É que, velho, não, vocês não moram com o Neri, gente. Porque a concepção do Neri sem barba é muito legal. Tipo, às vezes o Neri tá de boas, assim, tipo, fazendo, trabalhando normal. E aí vem na cabeça dele, vou tirar a barba, tá ligado? E a gente sabe que não vai ficar legal, mas a gente sentiu, porque ah, dá chega, pra ver tá, no olhar chega, dele, tá ligado? Tu chega atrás, ele precisa né, do... dessa mudança. Tu chega atrás no, não, eu tiro a barba, no banheiro, né? Eu sei. Ah, Mary, não vai ficar legal. Eu sei que não fica legal, mas eu faço porque eu... Foda-se, entendeu? Eu tenho um desapego enorme com a minha aparência. Cara, eu acho maneiro que é tipo uma fênix, tá ligado? Toda vez que tu faz a barba, tu envenece e aí tu, tá ligado? Ah, eu volto pro tempo da faculdade, né? Os bons e velhos tempos antigos da faculdade. Não faça mais a barba, por favor. Ah, o Maruron ficou traumatizado, velho. Nem tem barba, Maruron. Não, infelizmente não. Até tento deixar a barba, mas cresce só chapo de cerca, daí não adianta. Outra coisa que eu odeio, porra, cara. Cerca tem barba. Barba. Vou falar outra Maruron coisa. Maruron é o cara dos ódios, olha aí. Cara, eu odeio gente que fica lesneando na frente com o carro e você não pode ultrapassar. Não, peraí. E o cara lesneando é bom, hein? Ah, é um termo que poligonal, a gente... achei poligonal. É um termo, a gente quem? A gente tu, né? A gente aqui de casa. A gente do a Paraná. Gente, do a gente Paraná. Policial, no caso, a gente é um jargão... horrível. Eu odeio quando o Neri me zoou. Tava me zoando até agora da barba. Não, eu fui, eu lidei no análise falando, é, eu odeio quando ele me zoou. Mas pode zoar, pode odiar. Não, eu odeio que as pessoas não sabem que zoar e ser zoado é uma... Se você zoa, tá dando também a... Muito você bem, pode zoar, então. Entendeu? Não, sim, é brincadeira aqui, meu Deus, meu Deus. Eu odeio quando ele esclarece os convidados pegar. Dele. Quer saber? Eu nem odeio ninguém, velho. Não, olha, na então, verdade... Ó, na categoria, então, do que o Maruron tava falando aí, ó, uma categoria que a gente pode abrir agora, que é das Boa. Pessoas sem bom senso. As pessoas que, por exemplo, ficam... Como é que é? Fazer a barba. As pessoas que fazem. Como a gente tava conversando aqui, pessoa que anda devagar na sua frente, na rua, entendeu? E na diagonal ainda. Bloqueia o seu caminho. Não só na rua, como de carro também, cara. De carro. Aqui na minha cidade o pessoal não dá seta, cara. Seja pra qualquer lugar, cara. Você tem que sempre. Nossa, é horrível. Nossa, nem me fale. Outra coisa que eu odeio é quando vai aquela senhora no caixa eletrônico com massa de papel. Máximo de papel de conta pra pagar. Sabe? E só tem aquele caixa eletrônico pra você usar. E já tem, tipo, sei lá, umas 10 pessoas na frente, e daí a senhorinha vai lá com o máximo. Ah, pô, é sempre pagar assim. Isso é uma coisa irritante. Em 2019, as pessoas não usaram internet banking. Ou aprende a usar o celular, meu Deus. No zap, todo mundo sabe usar, mas dá bom dia os caras. Calma aí, cara. Paciência com quem não sabe, meu amigo. Paciência com quem não sabe. É, eu odeio que paciente também. Então ensina aí. Eu quero sacar um dezão ali só, e daí a velhinha da frente tá ali, cara. Falasse de carro, me lembrou daqueles carros que tu vai pra faixa de pedestre no teu ritmo normal, aí o carro vê que tu tá indo pra faixa de pedestre e o desgraçado acelera, cara. Pra não ter que parar pra ti. E, não, assim, ó. Quando não quando não tem nenhum carro atrás, eu até entendo, mas, né? Que daí ele passa e eu vou. Mas quando tem outro carro atrás e ele não para, é filho da putice, porque daí. Sim, né? Não, então, numa dessa aí, tem uma clássica que eu e minha mãe estávamos andando aqui pelo centro da maravilhosa cidade de Palhoça, e eu precisávamos atravessar a estrada e fomos até a faixa de pedestre, e tinha uma moça atravessando uns 2 metros antes, assim, ela estava adiantada ali, e já estava começando a atravessar, e era uma moça ali, bonita e tudo mais, e é óbvio que o primeiro carro que veio freou com tudo, né, eu preciso parar... E parou ali pra moça, tudo bem, a gente, opa, vamos aproveitar o vácuo aí e vamos embora. Quando a moça estava na metade da pista, e eu e minha mãe começamos a atravessar a faixa. E não é que o carro que estava na nossa frente deu um acelerão, e aí ele olhou pra frente e freou com tudo de novo, porque daí ele parou de olhar pra mulher, e olhou pra faixa de novo e viu que tinha mais pessoas atravessando. Cara, naquele momento eu fiquei realmente... Ah, mano, mas sabe o que isso aí é o efeito massacote? Você não tá ligado? Tem aquele episódio do que um gato é morto. Ah, o mascote. O gato do Kiko. O gato do Kiko é morto. Sim. E aí eles abrem uma CPI do Massacote. Porque o Chaves chama ele de Massacote, mas é mascote, tá ligado? E aí o único, a única testemunha era o Chaves, real oficial do que aconteceu. E aí eles acabam descobrindo que quem matou o gato foi o seu Girafales de bicicleta, porque tava olhando uma mulher bonita. Sim, ele não queria contar por causa da Dona Florinda. Não, na verdade é quem matou o gato. Éramos os gatos, mas não morremos. De bicicleta, porque ele teve gato... que... Não, ele teve que desviar o professor Girafales, porque ele tava igual um pombo olhando pra mulher bonita. Daí ele falou, posso falar o nome dessa pessoa que tava olhando a mulher bonita? Não, caso encerrado. ele era o juiz, né? É. Quando as entrelinhas. Então, o cara do carro era o professor Girafales, nós éramos o gato, né? E quem era a mulher bonita? A mulher bonita. Era a mesma mulher bonita do Chaves, talvez. Ela veio do México? Ela, cara, é uma entidade. É um país da Europa. A gente viaja, né? Outra coisa que eu odeio, vou puxando aqui mais uma, é lotação de ônibus, onde as pessoas gostam de ficar bem na frente da roleta e tem um puta espaço. Não. Lotação de ônibus, cara? Para por aí. Daqui a pouco o Dani vai mandar, eu odeio as gírias do Barurol. Peraí, quem falou de gíria é tu, eu tô falando do fato de lotação de ônibus. Lotação de ônibus por si só já é uma coisa pra se odiar, entendeu? Eu tenho. Não, mas aqui na minha cidade, o que acontece? Tem o pessoal que vai pra escola de manhã e... ficam com a mochila nas costas e daí eles gostam de ficar perto da roleta. Aí eles tampam praticamente ali pra você chegar no fundão, lá onde tem mais espaço livre. E o cobrador sempre tem que falar, o pessoalzinho, dá mais um passinho pro fundo aí, não sei o quê. Olha, eu já trabalhei de cobrador e não tem jeito, cara. As pessoas não entendem. Eu acho que a única solução é colocar alguma recompensa no final do ônibus, tá ligado? Não, o negócio é botar a roleta no final do ônibus, aí fica todo mundo grudado lá no fundo. Não, o pessoal vai ficar na frente, porque daí não quer entrar e pagar. Então, esse é quase um tema também de Librocast, ou um título, o que ele falou agora, as pessoas não aprendem, cara. É tipo no banco, sabe? No banco você vai, sei lá, precisa fazer alguma coisa no banco, alguma coisa. Você entra lá e tal, e tem 1 bilhão de placas dizendo, aqui você faz isso, aqui você faz aquilo, aqui você... E o que as pessoas sempre fazem, a primeira coisa que entram, ir até o segurança, não tem nada a ver com a parada, e chega e pergunta, ô, querido, onde é que eu abro a minha conta? Onde é que eu pago esse boleto aqui? Ali, sabe? Cara, eu fico com pena dos caras, porque tem, sabe, as pessoas não sabem ler. Tem 1 milhão de coisas, entendeu? É a mesma coisa, acho, com ônibus também. Ônibus, tem um outro negócio que é tão irritante quanto esses bagulhos tudo aí, que o Neguinho já deve ter presenciado. Que é quando tem os dois bancos, né? Aí a pessoa tá sentada no banco do corredor, e o da janela tá livre. Aí você fala assim, dá uma licencinha pra eu entrar e tal. E a pessoa vê que não tem nenhum espaço pra passar, ela só bota a perninha pro lado, em vez de levantar e deixar tu passar. Sim, porra, cara. Que bagulho irritante. O que vai custar tu levantar e deixar a pessoa entrar? Questão, coisa chata. Eu faço questão de passar arrastando, sei lá, a mochila. Eu faço isso também. Eu faço questão de ser o mais incômodo possível pra sair ou entrar do meu assento quando a pessoa só faz essa voltinha assim pro lado e, vai, passa aí. Eu dou uma mochilada na cara, falo, opa, desculpa, meu anjo. Meu anjo, caraca, leva um susto, né? Viu, mas a pessoa tem medo de perder o lugar, cara. É por isso que eu não falo. Caralho. É uma selva sem lei. Cara, uma coisa que eu odiava quando eu era cobrador era a gente fingindo que tava dormindo pra dar lugar. E eu era o cobrador justiceiro. Eu era chato mesmo, eu sabia que tava no direito. Eu chegava. O Neri, com uma máscara de zorro de cobrador, né? Ô, moça. Não é o cobrador que a gente merece. Ai, que ela tá dormindo, né? Eu levantava, dava aquele cutucão, você falava, aquele cutucão, ah, vou acordar, não, tipo, se precisasse, eu dava um chacoalhão pra acordar a pessoa, cara. Eu tava no direito de acordar aquela pessoa merda que tava fingindo que tava dormindo, e se tivesse dormindo também, beleza, acordava, funcionava, ela passava a catraca e quem estava no direito poderia sentar. Ah, não, e o pior é a pessoa que acha que tá no, sabe, tá no, não, eu vou ficar sentado aqui, acha que tá certo, entendeu? Aí... nunca enfrentei isso ainda, né? É, não, eu já vi. Não lembro de ter enfrentado isso. Aí é retardo, né? Não, mas eu lembro, Diga, diga. Já que vocês estão falando de ônibus, eu lembro de uma situação que, nossa, me irritou muito. Foi quando eu peguei ônibus no carnaval, cara. E não tinha Wi-Fi. Nossa. Nossa, velho, foi muito triste. Eu tava indo pra Palhoça, lá pra casa dos pais do Neri. Tinha rolê lá e tal. E eu tinha esquecido que tava rolando carnaval no fim de semana, tá ligado? E, velho, Florianópolis do carnaval é o inferno na Terra, sabe? Porque o centro não, virou um negócio... Muito louco, quando você não tá curtindo, cara, é a pior coisa. Quando você não está participando da festa e as pessoas estão felizes e você está trabalhando, focado. E... Por exemplo, no carnaval dá muita merda. E quem tá no 190, por exemplo, cara, tá uma loucura, sabe? Agora, quem tá lá curtindo é tipo, porra, é isso aí. Tu trabalhou de cobrador no carnaval já, ou ninguém? Porque deve ser também um perrengue, né, cara? Ah, cara, não lembro. É, o foda do ônibus no carnaval é que as pessoas já não estão mais felizes, tá ligado? Tipo, tem fila, elas estão bêbadas, suadas e cansadas. E tem, tipo, muitas pessoas indo de ônibus também, tá ligado? Muito é muito bêbado, tenso, né? Meu Deus. É, não, então um desafio pra maioria é não ficar bêbado o suficiente pra conseguir voltar curtindo. Fala aí. Beleza. Não, mas uma dessas aí que tu comentou de a festa, quando você não tá curtindo, é realmente é uma coisa que. Ainda bem que eu nunca mais tive que passar por isso aí, ou não que eu me lembre, mas eu não sei até se eu já contei uma que eu fui para. Ah, para, festa de família, velho. Bom, essa também, mas é uma que eu fui de uma formatura e era longe pra caramba da minha casa. Eu fui de carona com os pais da namorada do meu amigo e chegando lá, né, não, ele falando pra mim, né? Não, isso aqui é normal, vai ser só festinha de pessoal conversando, de boa. Abriram as portas e aquele som alto pra caramba, e luzes, e sabe, não dá pra conversar, só gritando no ouvido. E eu fiquei lá até as 5 da manhã de refém. Sabe, porque eu não podia voltar, cara. Meus pais não iam me buscar lá a 80 quilômetros da minha casa e eu tinha que esperar pelos pais da namorada, do whatever. É, realmente foi uma situação que eu odiei. Fica aí o desabafo. Fica aí a indignação. Mais alguma coisa aí que alguém odeia? Eu quero falar uma coisa que eu odeio demais. Nossa, que eu odeio muito. É assim, quando eu tô com alguém, andando na rua, e essa pessoa é free talker, né? Que é tipo, ela, qualquer pessoa que paga pra falar com ela, ela continua o assunto, em vez de cortar logo e a gente fazer o que a gente tá fazendo. Né? Por exemplo, sei lá. Que específico, Gui, caraca. Cara, não, eu acho que acontece isso acontece muito. Tava assim, ó, tô andando com o Neri, e aí? É, digamos assim, tô andando contigo, Neri, aí tu para e encontra um conhecido, assim, que nem é tão conhecido assim, uma pessoa que, sei lá, larga de faculdade que tu não vê tanto assim. Aí você fala, e aí, pô, né, a aula vai começar e tal, em março. Aí tu, né, beleza e tal, vai começar. E tu fica conversando e a gente, sei lá, tá atrasado pra ir numa festinha. E tu não consegue cortar a pessoa pra fazer o coisa que a gente tá fazendo, de ir pra festinha lá e fazer outra coisa. Não, fica puxando um assunto, nada a ver, assim, um assunto, uma conversinha fiada, sabe? E aí você não consegue se livrar disso. Eu tenho uma raiva disso, cara. Tem muita gente que eu conheço que faz isso e eu fico puto. Mas tu não fala aí. Assim, ó... Mas tu não chega assim, tá aí, né? Vamos lá? Eu falo, mas assim, então, mas a pessoa tem que colaborar às vezes também. Você tem que aprender o macete pra encerrar uma conversa que é o mas então beleza. Isso é bom. Vamos marcar também funciona. Ah, então tá, vamos marcar. Mas então beleza. Dá pra marcar. Mas então beleza, né? Então... Nossa, não, mas então tá, fechou. É igual quando você tá chavecando a mina, assim, vem a amiga dela pra conversar. Quem, Marurão? Tu, né, Marurão? Tu que é o chavecador. Não, mas é foda quando você tá ali, sabe, de repente chega uma pessoa pra conversar, cara, nossa, cara, isso tá... Você tá, porra, cara, tô investindo aqui, porra. Mas às vezes esse cara chega justamente por isso, cara. Filha nunca parou puta, pra pensar mano. Nisso? Filha de uma puta, cara. Eu a maioria das vezes a pessoa chega justamente porque ela não quer, velho, que aquilo aconteça. Cara, uma epifania agora. Eu sabe outra coisa que eu, quando eu era criança, eu odiava. Que meus pais. Era criança. É, quando meus pais, tipo. Faziam o almoço. Não, né, precisa falar se não quiser, Mara. Sempre tinha alguma coisa ali que eu não gostava de comer, né? Tipo, maionese, por exemplo, eu não gosto de comer. E daí eu fazia o meu prato, de repente chegava meu padrasto com uma colherzona de maionese e pá, tacava dentro do meu prato. Coma aí que faz bem. Nossa, cara, mas eu ficava puto, cara. Que paz, né? Coma maionese que faz bem. É, ó, isso aqui é bom, coma e pá no teu prato, sabe? Ai, que raiva, cara. Eu não queria comer isso aqui, cara. Pega uma pá, coloca num balde de maionese e coloca no prato colocar, do maionese. Você colocar um pouquinho de feijão, ele põe mais feijão aí, pá, no prato. É. E quanto menos você... O segredo é você dizer que gosta e colocar um pouco... É, não, é, dá, uma, não tem, não tem uma como. Uma pá, é bom, como no arroz. Não tem saída. Não tem saída. E corta a cena 20 anos depois, o Mauro Ronco com colesterol nas alturas, né? É pedra no rim e é tanto miojo. Né? Ixi, miojo dá pedra no rim? O salzinho. Olha a preocupação. Né? É o salzinho que dá miojo, da rim. É o salzinho que dá miojo. Pedra. Ele não funciona. Aquilo era foda. E aí, galera, o que mais vocês odeiam? O Matheus falou pouca coisa que eu odeio. Cara, eu não lembro de ter. Eu falei algumas coisas. Vai, Matheus. Cara, é que eu não consigo lembrar de muitas coisas que eu odeio, sabe? Eu sou uma pessoa muito feliz e plena. Tá bom. Ah, pessoas felizes e plenas são muito chatas às vezes, hein? Eu odeio pessoas felizes e plenas. Você... Vou lá, Matheus. Eu gosto de você aqui. Não, lá, mas Matheus, sério, tem uma coisa... Acorda. Não, vai. Não, tem uma coisa que eu odeio. Eu tava até falando com o Neri aqui. É... Eu odeio muito cigarro, fumaça e coisas que cheiram mal, Ixi. Assim. Ah, pessoas pois que é, fumam não. E são sem noção. Fumam na tua cara mesmo, sabendo que tu não é fuma. Por isso, eu odeio, não, cara. Não, eu odeio quando... Nossa. Não, é, eu não, Odir, não tenho gente. Nada... É, tipo, eu consigo conviver com o Maruron e o Odir, acho legal e tal. Meus amigos fumando, fumando fora de mas, casa. Mas, exato, fuma ali fora que tá, ó, nice. Não, não, sério, eu tenho muitos problemas com fumaça. Tá louco. Não, assim, ó, por exemplo, você tá num bar assim, bebendo uma cervejinha do lado de fora, e de repente o cara do teu lado, teu, tá na tua mesa, teu contigo, teu amigo e tal, né? E ele acende o cigarro do teu lado na mesa, aí tu olha e fala, porra. Tipo, eu tô fumando junto contigo, caralho. Aí a pessoa continua fumando. Eles acham que tu é obrigado a fumar com ele. Eu vi. Isso é a pessoa ser muito sem noção. Eu, apesar de ser fumante, eu me incomodo quando a fumaça tá indo na cara de alguém, por mais que a pessoa fume ainda, sabe? Aquele dia que eu tava... é um cara excepcional. Aquele dia que tava eu e o Dier ali, às vezes eu ficava preocupado se tava entrando fumaça na casa ou não. Ali uma hora entrou e ficou puto, cara. Ô, vamos fumar mais pra lá, cara. Só que foi mal. Cara. Não, aí o Odir assim, oh, da onde que tu tava sentindo o cheiro, cara? A gente tá fumando aqui fora. Tipo, ainda queria. Ah, não, a janela tava cara, aberta. Cara, eu odeio quando a pessoa nitidamente não tem razão, cara. E tipo, eu odeio quando a pessoa fica tipo, pô, que nem o Odir fez, cara. Fiquei muito puto. Não, a cagada foi maior que nós estávamos jogando as bitucas de cigarro dentro da churrasqueira lá. Falei, caralho. Ah, é? Na verdade, lembra? E daí caralho, eu falei, na hora que eu for embora, eu junto lá, eu pego. Esqueci, cara. Tá lá. Nunca mais juntou. Nunca mais, virou mega cinzeiro. Na próxima vez eu juro que eu levo uma latinha de refrigerante. Agora que a gente tá saindo dessa casa aqui. Ah, então lá, na outra nem vai ter churrasqueira. Pega-te. E o Odin ainda vai morar com a gente. Genial. Não, tem churrasqueira, mas tem Odir. Olha que legal. Eu odeio. Quem que tu odeia? Eu odeio quando peidam, ficam peidando do meu lado. Eu odeio isso, cara. Eu odeio. Vocês conhecem? Ah, cara. Eu muito errado, cara. Matheus se entregando aí, cara. Tem que parar, Gui. Tem que parar. É o Gui, cara. O Gui tá peidando. E ele ainda anuncia. Tipo, ele levanta o dedo assim, caralho, ó. Cara, é muito chato, cara. É muito errado, velho. Mas pelo menos ele avisa, né, cara? Que tá peidando. O cara não avisa, né? O cara peida bem quietinho, aquela catinha. Então, acho que. Como é que é? Quando não catinga, eu acho que é passível. Meu Deus. Peido silencioso. Peido ninja. É, sabe, o peido que é só barulho, então. Esse aí, beleza. Esse tá. Nunca certo. É só barulho, né, gente? Vamos ver. Você pode não ter chegado e enchi o cheiro, mas. Mas tava você tá lá. Nossa, velho do céu. caralho, não peida perto de mim. Saudades dele. Saudade, porque a vez que eu te vi, ele que paga. Eu olho pro Gui assim, esse cara é massa, velho, mas ele tem... Já que estamos falando de peido, eu tenho uma raiva de chegar em banheiro, tipo, do shopping, essas coisas, e o cara não puxa descarga, assim, sabe? Tipo, o cara mija no chão. Eu tenho mais raiva quando o cara não lava a mão. Porque as pessoas se nojentam, assim. É, também é isso, cara. Várias vezes eu vejo, caraca, na aula ainda, de não vi pessoas do curso. Acho que já vi uma pessoa, mas não me lembro quem. Que é de entrar lá, fazer as necessidades e tal, e eu ali, sei lá, ainda lavando a mão, escovando os dentes, sei lá. E a pessoa faz a parada e falou, sabe? Aí vai ali na rádio, né? Na rádio, mexe no PC. Ei, professor, cumprimenta, que é cara. Tem gente que lava a mão depois de fazer carinho em cachorro. Tem que lavar a mão toda vez que cumprimenta o ser humano, velho. É, isso aí. Tem que acabar. Porque o cachorro... Exatamente. Não precisa lavar a mão depois. Até porque cachorro não tem mão. quando vocês compravam um jogo de PlayStation 2, dá uma raiva, assim, quando ele não funcionava, cara, tipo... Pode crer. Nunca, eu tinha mais raiva quando eu comprava o jogo e o jogo era uma merda, porque eu não podia testar o jogo. Nossa. E aí eu... O jogo errado. Aluguel. Então, aluguel tinha, era uma merda, né? Por isso. É, então, mas aí era depois menos merda, veio, né? Depois veio o esquema do aluguel. Inclusive foi quando teve a pérola que eu aluguei um God of War e a mulher escreveu Good of War. É o bonzinho da guerra. Eu já cheguei a ter que mandar um migué de que o jogo não estava funcionando pra poder trocar o jogo, cara, porque era um jogo muito bosta. Nem me lembro mais qual era. Acho que era uma coletânea. Aí o cara fica... Joaquinhos, sabe? O cara fica 3 dias com o jogo e fala, puta, não pegou e... Foi numa tarde, longe, assim, tá ligado? E aí eu já troquei e tal, mas ainda bem que foram gente boa, mas, pô, quando pega o jogo não é legal. Chega no segundo. Pô, eu joguei... Esse aqui também não pegou, sabe? Cheguei lá em casa, que eu moro longe. Vou ter que levar o terceiro pra passar uma tarde jogando, tentando jogar. Eu vou fazer uma confissão aqui. Eu era cuzão, cara. Ai, meu Deus. Eu era cuzão. Porque, assim, na época... Prepara pra cortar essa parte. Computador, na época eu tinha computador, só que eu não tinha internet, né? E daí tinha as banquinhas lá que vendiam um jogo de PS2, eu ia lá, pegava o jogo, via que funcionava, fazia uma cópia, chegava lá, ó, não funcionou, eu queria outro jogo. Olha o cara! Podia fazer isso, mas tipo, podia trocar mais uma vez, sabe? Daí tipo, fazia de novo, ó, esse outro funcionou, dá um outro aí, se não der... Marurão é carioca, cara. É. Mas esse Good of War aí que tu mencionou, me lembro de uma coisa que me irrita pra caralho. Que é quando as pessoas são deliberadamente pedantes, né? Ou seja, as pessoas ficam... Elas têm um conhecimento sobre alguma coisa, elas sabem que tu não tá entendendo nada do que ela tá falando pra ti, mas ela ainda assim fica falando só pra provar que ela sabe de, sei lá, constranger as pessoas. Tipo, eu entendi, assim, uma pessoa. Não, mas não, é pior, assim, tipo, sei lá, imagina um cara bom em tecnologia falando com um senhor de 60 anos e falando um monte de termo em inglês, e aí a pessoa fica nisso e o cara não entende nada. Oi, eu conheço então, pessoas assim, Matheus, que temos um caso ao contrário. Como é que é? Quem é a pessoa? Do bus, cara. Isso aí custa na faixa dos R$400. Que é o cara mais gente boa. Mas que ele começa a explicar. O cara muito tipo... Ele começa a explicar as paradas. Muito específicas. Ele se empolga. É o Matheus falando em Kindle Hearts, tá ligado? É mais ou menos esse feeling, tá ligado? Ninguém falou em Kindle Hearts. Mas ele sabe bastante. Sempre acaba em Kindle Hearts. Não, o Matheus é o Kindle Hearts. Vamos falar aí, ok? E a bola de borracha? Faz o que com a bola de borracha? Caralho, que papo que foi isso agora? Pô, é uma sketch do poste dos fundos, cara. Bala de borracha. Vocês já tiveram amigo, tipo aquele amigo o Chuck Norris, tipo, você conta uma coisa que você fez, uma parada que você fez, mas ele já fez melhor que você, sabe? Tudo que você fala, ele sabe, ele conhece. Cara, eu tomo um puta cuidado pra não ser esse cara. Eu tento ao máximo não ser esse cara. Chuck Norris Não, mas é foda, quando tu sabe, quando tipo, tu realmente já passou pela parada que a pessoa passou, e tu não quer ser chato porque tu sabe como é. Que é foda. Eu tento mais ainda que você, eu tento mais vezes que você, eu sei como é. Olha aí. Tá ligado? Sabe quando... Porque muitas pessoas, às vezes, elas acham que o problema que ela passou é específico dela, entendeu? Isso é muito comum, de tipo, cara, eu passei por um problema, cara, tipo, não sabe, cara, tu não sabe como é passar por esse problema. Que a pessoa já supõe, que muitas pessoas entram num papo já supondo que o problema que ela passou é único e que é foda o que ela passou e que, né, já exclui você da parada, entendeu? E a solução pode ser super simples, e até acho que até pior quando é super simples, que aí tu pode acabar com cara de babacão, assim, era tão simples, você não sabia. Então, e às vezes rola essa luta da parte da pessoa para que o problema não seja realmente simples, para que ela não fique com essa cara de tipo... Ah, mas isso é simples, depende, entendeu? Do jeito que tu fala isso pra pessoa. Às vezes a solução ser simples não tem problema se tu falar isso de uma maneira normal, né? A compreensão, né? A compreensão de eu também não gostar desse tipo de pessoa que me faz eu, entendeu? Tentar não ser esse cara. Olha aí, eu neguei a autocrítica. É isso aí. Gosto dos meus amigos que eles têm bom senso, é o que eu sempre falo. Menos, né? Quando não tem. Ah, é verdade. O pessoal costuma ter bom senso até o momento que não tem. Aí é um problema. Até o momento que não tem, aí é um problema. Aí é irresolvível. Tipo o Neri fazendo pipoca com água. Ai, cara, isso foi um experimento, velho. Pipoca com água, né? Tem tudo pra dar certo, né? Por que tu ia dar certo? Mas, cara, em tempos de terra plana, sabe? É possível que a pipoca, tipo, estoure na água e isso seja uma mentira, tá ligado? Só que no meu caso, não tava tentando provar que, entendeu? Eu queria entender por quê. No caso da terra plana, era tipo entender por que a terra era plana. E aí eu faria um experimento pra ver por que a terra era plana. Não tava indo contra a lei da ciência. Você então pagaria pra ir naquele cruzeiro dos terraplanistas, ô Neri? Quê? Pagaria pra ir no cruzeiro dos terraplanistas, que eles estão planejando ir pra borda? Porra, é bungee jump sem corda ali, cara. Bungee jump é... Vai todo mundo levar sua reguinha pra botar no horizonte e todo mundo ficar... Ah, tá vendo? Tá vendo? Não tem curva no horizonte. Sincero, Tanto que eles disseram, os caras do cruzeiro, tipo, ó, talvez a gente não chegue na borda da Terra, mas teremos várias provas dizendo que ela é plana. Mas teremos várias evidências que teremos provas de alguma coisa. Se chegar na borda e cair Piratas do Caribe 8, né? É isso aí. Mas também existe um Piratas do Caribe 8? De cerveja pra achar que estão vendo borda em alguma coisa. Ai, meu Deus. Gil, mas vamos falar de uma coisa que eu acho que todo mundo aqui odeia. Ter que ligar lá na assistência de internet porque caiu e tentar resolver o problema porque caiu. Puta que pariu, eu odeio internet. Cara, me ligaram eu odeio a internet. 7 vezes para me oferecer uma promoção que eu não queria. 7 vezes num período de 3 horas. Ah, eu tenho experiência. 7 vezes eu me esforcei ao máximo para cancelar. Assim, não só não querer a promoção, eu falei, tá, mas eu não quero a promoção. Eu, tipo, tem como colocar aí que eu não quero a promoção? Ah, não, vou marcar aqui, não vou te ligar mais, ligado. Eu não quero que me liguem, tira o meu número, pode tirar meu número aí. Ah, tá, então vou fazer o possível aqui. Até a hora que chegou uma mulher lisona do caralho, que aí eu falei o seguinte. Seguinte, ô fulana. A fulana é muito besta, vamos ver. Ô, Beth. Seguinte, Beth, eu não quero, assim, vamos cancelar aí o meu número, que eu não quero ter que cancelar a minha internet por causa de um atendimento ruim, né? Dela, ah, tá, mas assim, não tem nada que eu possa fazer. Não, tem isso que eu vou te falar. Faz o seguinte, tira o meu número. E também assim, é porque fica chato, né? Porque já 3 vezes me ligaram, eu não quero ter que anotar o teu nome ou ficar, né, anotando o nome de cada pessoa que me liga pra depois ter que abrir uma reclamação. Isso aí ninguém quer, né? Aí ela, ah, tá, beleza, assim, eu vou fazer aqui, vou entrar. Era a Judite que tava te atendendo? Alô? Alô? Neri, are you okay? Filha da puta, ela desligou, velho. Ela, tipo, ignorou e desligou. Pra que eu não soubesse o nome da louca. Ou... Interpretação, eu fiquei muito puto. Aí. Ela se aproveitou da sua, cara. Nem sabe como também. Foi a guerra dos mundos, tá ligado? Tipo... Ninguém sabe o que era zoeira. Ah, eu tava entretido na história, cara. Pois é, mano. O Rolling foi realista demais, a gente não entendeu. O que não entenderam? A gente tinha caído, tá ligado? O Neguinho começou a fazer um roleplay que a gente achou que tu tava não conseguia ouvir a gente aqui. Ah, não, então, eu interpretei a mulher. Tá bom demais. Tu foi bom demais pro nosso entendimento. Isso comprova, essa história comprova aquela frase do gentileza gera gente folgada. Ah, total, mano. Total. Pô, mas isso mesmo. A mulher se aproveitou da gentileza. Mas mas isso é coisa arrombada mesmo. Teve uma situação parecida comigo esses dias. Que eu uso internet móvel da Vivo, vou falar aqui, ó. Nossa, isso, cara! Vou falar aqui, vou cortar relações. Nome porque eu recebi, sei lá, 30 ligações, cara, literalmente, 30 ligações, mais de 30 em, sei lá, 3 dias. Porque eles queriam me oferecer algum plano, um plano novo lá, e eu não queria, porque era muito mais caro e tal. E aí, beleza. Aí, só que um dia depois, eles mudaram meu plano sem minha autorização, cara. Eu recebi um SMS lá dizendo assim. Então, senhor, concorda? Então, senhor, concorda? Eu não quero, tô de boa, obrigado. Até ouvi a menina, fui educado com a menina, apesar de estar irritado lá com o número de ligações. Porque eu sei que não é culpa de atendente, eu já trabalhei em telemarketing, é uma merda mesmo. Mas então, mas como fazer essa pessoa fazer isso? É só fazer isso que tu fez aí. Isso aí que tu fez é a melhor coisa que tu faz. Aí se tu quiser prejudicar a pessoa mesmo, aí tu fica enrolando um monte de tempo com a pessoa, porque daí, quanto mais tempo ela ficar em linha, menos tempo ela consegue ligar pra alguém que quer comprar de fato. Exato. Eu lembro que uma vez eu limpei todo o banheiro lá de casa com o telefone do Viva Voz falando com a pessoa, cara. Tipo, esse é um jeito eu pedi de prejudicar, pra ela repetir, né? Eu pedi pra ela repetir 3 vezes o plano. Ah, mas daí eu vou me sentir mal sendo babaca. Não, eu, cara, e. Mas assim, ó, você consegue perceber, assim, é que tem tipos de vendedores, né? Tem o vendedor que ele provavelmente deve ser um dos primeiros que mais vendem, e aí ele tenta te vender rápido, porque ele já quer ligar pra outra pessoa e vender mais outra coisa, e ficar naquele ritmo maluco. E tem pessoas que eram tipo eu, que eu só me preocupava em conversar com alguém que queria de fato comprar e explicar direitinho pra pessoa, e isso aí tava ótimo. Mas eu não vendia em quantidades, eu vendia bem feito as vendas, assim, não ficava insistindo que era uma merda. De bom senso. Só que daí, você consegue perceber quando é uma pessoa assim e quando é uma pessoa louca. Quando a pessoa já começa falando, ah, senhor Guilherme, o senhor que tá aí e tal, ah, tá, tudo bem, eu falo aqui em nome da sei lá qual, e aí eu tenho aqui um plano especial pro senhor. Quando é pra ver que essas palavrinhas aqui, você já manja que é um arrombado. E aí se a pessoa aí começa a falar muito rápido. Aí eu já faço que eu sou idoso, velho. Aí eu sou idoso e quero saber. Ah, mas a pessoa tem a idade lá, né? Já tem no cadastro. Caralho. Sim, não, exatamente, né? Eu não vou imitar um idoso, mas eu digo mentalmente. Ah, sim. Não, mas isso aí, ó, é um bom jeito de prejudicar quem é chato. Cara, a Vivo também ela tem aquelas ligações que você atende e a ligação cai, tá ligado? Aqueles bots malditos. E esses dias eu atendi, sim. A ligação não caiu, cara. E eu fiquei 24 minutos com o negócio na linha. Foi muito legal também. Ah, não, quando meu plano mudou, eu tentei ligar pra Vivo, pra central da Vivo, e eu fiquei 15 minutos com uma máquina, e ela não me passava pro atendente. Pra falar com o atendente, pra falar com uma pessoa, e a máquina não passou. Então eu tô com meu plano até agora, não consegui mudar. E essa desgraça, velho. Não consegui, cara. Tentei ligar. Ó, Vivo é uma merda. Não aí tu ligou e falou isso. Não existe. Aí tu sacou que foi tudo um plano da Vivo pra Aí eu tô vivendo em Black Mirror. Mas esse negócio de me vender no celular, plano, eu desligo na hora, cara. Eu ouvi a voz da mulherzinha, eu desligo, tipo, sabe? Caguei. Mas eles continuam te ligando, cara. Não, o melhor jeito é o do Negri. O melhor jeito é o do Negri. Falar pra tirar do sistema, que eles são obrigados a fazer isso. Não importa quantas vezes você falar. Tira do sistema, daí eu te desconecto da matriz. Cara, eu falei 7 vezes, não tiraram o meu número do sistema. Ah, mas é porque daí são os arrombados também. Cara, é a Vivo. Eu passei pelo mesmo rolê com a Vivo e a mulher disse, não, eu não posso fazer isso porque você é cliente da Vivo. Ah, mas você quer um jeito garantido, Negri, pra eles não repassarem teu número? Porque provavelmente tu falou uma vez só, né? Se o atendente às vezes não insiste 3 vezes pra tu ouvir a ligação, ele recebe. Ele recebe punição lá dentro, aí diminui a. Punição. A comissão e tal, essas coisas. Tá, peraí, o mesmo vendedor tem que me ligar 3 vezes. Você tem que falar não, na ligação 3 vezes. E fala assim, senhor, vamos ouvir aqui as ofertas da Vivo. Aí tu fala, não, não quero, muito obrigado. Fala, não, mas aí o senhor dá uma chance pro senhor conhecer. Aí você fala, não, muito obrigado, não quero. Aí ele tem que insistir mais uma vez pra você negar a terceira vez naquela ligação. Aí ele se livrou de... Não, não, não. não quero, não quero, não dá uma de maluco, sabe qual é? Depende do supervisor da pessoa. O supervisor entendeu que tu tava dando uma de maluco, ele não vai fazer nada com o atendente. Mas às vezes tem um supervisor que são casca grossa, sabe? Aí eles ficam. Caraca, aí, é fudido, cara. É bem fudido. A gente acha que os caras são cuzão, mas é fudido. Pô, são pessoas trabalhando lá, né, cara? Os caras fodem muito. Mas o Eduardo ia falar alguma coisa, desculpa, eu... Nada, tem que fazer uma série da Netflix de telemarketing com esse... Pô, se duvidar, tem, cara. Cara, olha, tem um filme... Aí. Tem um filme chamado Sorry to Bother You, que vocês têm que assistir, galera. Que é muito bom, que fala sobre telemarketing. Como é que é? Olha aí. É Sorry to Bother You, é Desculpa Te Incomodar em inglês, algo assim, tá ligado? Beleza. Desculpa nada. É muito bom, galera, é muito bom. Eu odeio ver, é uma fala sensacional. Odeio Olha o aí, Gui. Parece top. Odeio Gui. Eu odeio pessoas do telemarketing. Ah, você bem que o Gui trabalhou, né? É, mas é, tem muita gente podiada, viu? Tem muita gente podiada. Se... Ah, eu pô, cabe um ódio aqui no coração, mas... Cabe, tá. Eu odiava muita gente lá, cara. Dica da semana! Ok, jovens da internet, vamos lá, broadcasters. Dicas de para... Porra, foi mal aí. Dicas para odiar menos as coisas. Tá, vamos pegar uma coisa que vocês odeiam. Putz, eu tava preparado para isso. Que vocês odeiam e dar uma dica para superar essa parada. Nossa. Conseguem? Não tava preparado para isso. Não tava preparado para isso. Aceitamos sugestões de dicas, aceitamos dicas de dicas, mas eu pensei nessa. Vou começar. Dica para ser uma pessoa melhor no trânsito, por exemplo, e não odiar tanto as pessoas. Isso eu faço e. Pô, essa é boa, certo, essa cara. É boa, hein? É aquela pessoa que te corta e que não dá certo. Sai na porrada. Sai do carro. Dedo no meio, buzina, né? Sempre assim. Tem uma 9mm no porta-luva. Não, então. Caraca, a pessoa que faz. Né, então, a pessoa que faz esse tipo de coisa, assim, no trânsito, eu sempre me imagino na situação dela e imagino, sabe, a pior situação possível que possa estar acontecendo ali. Eu imagino, sei lá, que a pessoa tá com alguém no hospital e precisa estar correndo, sabe, pra ir pra lá, ou a pessoa tava... teve um dia de merda e tava completamente desligada e não sacou que não deu seta quando fez a curva, sabe, eu tento imaginar que a pessoa esteja passando por uma situação muito horrível e tento me colocar no lugar dela, aí eu, sabe, meu ódio diminui muito, assim, inverte, assim, eu sei lá, vai com Deus, entendeu? É, porque você, eu digo no geral, né, qualquer pessoa já foi babaca em algum momento, em alguma situação, e às vezes por esse motivo, né, por estar passando por um mau dia, sabe, então, acho que é uma boa forma mesmo de encarar o rolê. Fofinho. O dica pra coisas que vocês odeiam, segue em frente aí. Siga o exemplo do Eduardo. Aí eu então, deixa eu dar a dica aqui. Ah, sobre a questão do banco lá, se você é uma pessoa jovem, se você sabe como usar as tecnologias, seja aberto a aprender como elas funcionam, né? Pra você facilitar aí na hora de usar o banco, né? Não, na hora de pagar o boleto, é possível mover a sua conta bancária na internet e ter segurança ao mesmo tempo, acredite. Né? E se você é jovem e precisa fazer alguma coisa que fica puto com os velhinhos, seja compreensível, nem todo mundo é jovem, nem todo mundo sabe usar as tecnologias. Então, se você é dessa geração, aprenda a usar. Se você não é, põe o seu cu. Caralho, os velhinhos, tava que tem que saber que nem todo mundo é velhinho, cara. Pois é, cara. Eu tentei ser fofo, mas eu não consegui. E aí, pausa, cu. Mas me deu. É, o Guilherme já falou puto, tá ligado? Como superar o problema. Eu tava vendendo o internet banking pra pessoa. Mas vai lá, dale, Matheus. Então, seguindo essa mesma linha, eu recomendo que as pessoas tenham muita paciência, porque paciência é um negócio essencial. Tenha paciência, velho. E sejam, sério, seguindo essa linha do Eduardo e do Guilherme, sejam pessoas, Sejam empáticos com as pessoas. Tu não se preparou uma dica. Tu falou que é paciente. Tá repetindo, tá repetindo o que eu e o Gui falamos. Puta, deu um discurso aqui. Não, cara. Ai, cara. Repetiu o que eu falei. Três, que tu repetiu três vezes a sentença, tipo, seguindo o que o Eduardo falou. É redação do Eduardo... Enem, gente. Ai, meu Deus. É, então tu tirou 500, vai. Não, mas então, se você não gosta de fumaça, não tem amigos que fumam. É a melhor forma. Falou aí o Di, falou Maru. Falou mais aí, pelo jeito, né, cara? Não, a brincadeira, gente. Sério, sejam empáticos. Tá. Não apenas com os atendentes de telemarketing, com os idosos, mas sei lá, até com aquele tio do WhatsApp que fica mandando meme do Bolsonaro. Tio do pavê. Ou político que você não gosta, fica enchendo o saco. É porque, porra, ele cresceu em um ambiente diferente, as coisas tá mudaram descobrindo pra caralho a dica no caminho agora. Nos outros, nos últimos anos. Porra, Denito. Vou começar aqui, mocha. Como improviso, velho. Dá-lhe aí, Marulão, brilha. Então, ó, minha dica é o seguinte. Vocês já tiveram aqueles amigos que falam muito, muito alto em lugares públicos? Tipo, ele começa a falar e ele começa a me empolgar. Matheus, não seja amigo meu do Matheus. Tem um amigo dele aqui no chamado. Mas, cara, já vou me defender antes, foda-se. O Maruron, tudo é alto. Pra pessoa que é introvertida, tudo é alto às vezes, cara. Isso é foda. Wow, noises! Cara, Maruron. Essa dica é assim, é simples. Pra resolver o problema, você começa a falar com a pessoa bem baixinho, sabe? Você conversa com ela. Pois é, então... Quem tá falando baixo, cara? Quem tá falando baixo, fala alto, porra. Não, isso é pra pessoa já se ligar que ela tá falando alto, tá? E funciona. É, tira e queda, dá certo, cara. Menos cara, dois copos de cerveja, eu ligo o modo ultra base no meu, nossa, meu sistema trabalho. De voz, já era, tá ligado? No Discord aqui, o do Matheus é o que eu mais baixo, tá? O Matheus tá quase no mínimo, o de vocês tá normal. Pois é, essa mas é a minha segue dica. O jogo. Quer uma outra dica? Também eu tenho uma outra aqui, que é, sei lá... Vai, diga aí, já que a do Matheus foi uma merda. É, então, quando você for viajar, eu dou uma dica, quando for viajar, pegar ônibus, escolha o corredor, não escolha a janela, porque existe ali uma probabilidade de a pessoa que for pegar um lugar ali, ela não vai querer pegar a janela, porque já tem uma pessoa no corredor, porque normalmente a pessoa quando vai escolher, ela já quer escolher... É, o lado da janela sem ter alguém no corredor. Não sei se vocês entenderam. Eu entendi. Tem que ser por uma mensagem como é que é? Subconsciente. Nossa, você, velho, que você gênio, cara. Diz que o cara, só que o lugar ali não é bom. Tu escolhe o corredor pra ficar na janela, é isso? Não, exato. Às vezes funciona, às vezes não. Mas o interessante é o seguinte: se for uma viagem longa, se você quiser ir no banheiro, quando você escolhe janela, normalmente o cara do teu lado é um gordo, é alguém chato, sempre tá dormindo. Então, o quê? Comigo sempre acontece. Eu quero viajar, pego janela, sento um gordão do meu lado, uma mãe com a criança no copo. Então, eu tenho três, até voltando aí, ó, eu tenho três perfis que sentam do meu lado muitas vezes, aí segundo a linha do Marunão, que é ou é uma pessoa muito grande, ou uma pessoa fedida. Não, em real são duas. Ou é uma pessoa muito grande, ou é uma pessoa fedida. Ou é uma pessoa grande. Ou a pessoa que puxa papo. Ou porque o problema da. Porra! Pensa na cara de mau humor. Não, tipo, o problema é quando você tá viajando e tem uma pessoa do teu lado, grande ou fedida, normalmente ela sempre tá dormindo e você quer ir ao banheiro. Você quer ir ao banheiro, então eu me incomodo de ter que acordar a pessoa, sabe? Tipo, pedir licença pra ela se levantar, ou ela joga a perninha pro lado e bem no fim aquela esfregação da pessoa fedida. É que tava pra ir no banheiro. Já perdi tudo isso aí, velho. A vantagem do corredor é esse, cara. Só levanta, vai no banheiro e volta. E qual é o risco ainda de você conseguir a janela e ninguém sentar do teu lado? Eu atualmente sou a pessoa irritante do ônibus, porque eu entro, eu sento, eu puxo o meu notebook e fico assistindo série. Aí o Matheus ronca, velho. Nossa, sim. No ônibus eu também babo pra caralho, velho. É muito tenso. Joga baba na pessoa. Lembrar de levar guarda-chuva no ônibus o dia que eu viajar com o Matheus. Sério. Caraca, o ônibus, né, que não tinha Wi-Fi era o Matheus, né? Achando que o Wi-Fi era o maior dos problemas, e a pessoa do lado dele tava aí, esse cara com notebook babando. Meu Deus! Cara, o Matheus até ia conseguir conectar, mas daí a pessoa veio assim: vou bloquear a net desse cara. A pessoa de TI bloqueou o rolê. Eu não senti peso na consciência porque a pessoa derramou água no meu banco e eu molhei a minha bunda. Aí eu meti o. Caraca, que loucura. Rancor aqui pegou forte. Então, a minha dica é fale, cara. Se incomodou, fale. Agora, pense como, né? Não vai, tipo, meter o louco e fazer a merda de ser grosso, né? Bom, é isso. Tem que falar. Porque, às vezes, só assim pra resolver, entendeu? Às vezes, só falando pra resolver. E, às vezes, também não adianta você falar, mas você tem que medir. Tem que tentar. Na maioria das vezes, você tem que se impor e tentar. É isso. Essa é a minha dica. Uau. Então esse foi o Brocast de hoje, Brocast cheio de ódio, né, cara? Meu Deus, esse Brocast foi muito cheio de ódio. Você vai ser no final. O Brocast comentário da internet, tá ligado? Haters gonna hate. Mas é isso, foi muito massa. Falou, galera. Top demais. Falou. Mas então beleza, né? Combinamos. Vamos combinar aí, beleza? É. Vou marcar. Porra, eu odeio quando as pessoas falam vou marcar. Cara, pô, ficou muito legal esse broadcast. Deu boa. Top demais. As pessoas odiando é muito bom, né? Caraca, cara? Teve de fila no caixa eletrônico a venda de coisa pro telemarketing. Porra, eu esqueci de falar uma coisa, velho, que esse ódio às vezes une muito as pessoas, tá ligado? Porque o ódio às coisas é o primeiro passo pra puxar papo com as pessoas. Porra, devia ter dito isso no podcast, cara. Não, cara, eu vou falar aqui. Inclusive, quando eu quero ter a atenção de alguma mina, eu descubro que ela odeia, velho. É o que eu faço, velho. Eu descubro que ela odeia e trabalho em cima disso, que é sucesso. Valeu pela dica. Muito mais chance de. Nada mais dica dessa. Na boa, velho, na boa. O Lirino no amor e o Gui no telemarketing. Vamos abrir um telesexo, né? Meu, sabe outra coisa que eu odeio, esqueci de falar, cara? É comentários no vídeo, se inscreva no meu canal, passa no meu canal. Eu vou ter uma raiva tu disso. Tu comentou no dos vídeos tutorial, quase a mesma coisa. Não, mas aquele negócio do ódio unir as pessoas, sabe aquele negócio quando você tá... Isso quando eu ia ainda, né, seguindo o exemplo do Gui, quando eu ia pagar contas na lotérica, e aí começava, sabe aquele um caixa, 37 pessoas esperando, aí chega um senhorzinho, na, né, que vai pela fila preferencial, né, tem o direito dele, e aí tem um velhinho na fila de 37 pessoas que não foi na fila preferencial por escolha dele. E aí ele fica, ele começa a virar para as pessoas da fila e começa a olhar, eu não fico, eu não vou. Pregando o Discord. É, ele fica tipo, sabe, cara, eu acho isso muito ruim, cara, ele fica zoando a pessoa que foi na fila preferencial, que ele também pode, sabe, e aí ele não foi porque, sei lá, ele é bom, ele é rebelde. Ele é rebelde, ele aguenta ficar na fila. Não dá o braço a torcer que é velho, né? Isso, cara. Daí ele fica, sabe, compartilhando aquele negócio com as outras pessoas. E aí, tipo, aí acho que fico botando só um caixa, não sei o quê. E aí as pessoas começam, né, realmente só fico botando um caixa. E, cara, é sempre o mesmo papinho de, tinha que botar mais caixa, tinha que botar mais atendente aí. E ninguém levanta um dedo pra falar, né? Como se esse cara nunca teve uma empresa, tá ligado? Esse é o cara que nunca teve uma empresa, sempre. É o cara funcionário público. Sabe qual é? Solar público. Então beleza. Então tá, né? Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda. Your estimated wait time is 15 minutes. Alô, senhor Eduardo? É, sou eu. Senhor Eduardo, muito prazer aqui, quem fala é Guilherme. O senhor foi selecionado entre vários clientes aqui, muito importante aqui do banco Fulano Digital. O senhor recebeu uma promoção exclusiva. O senhor acaso já viajou de cruzeiro? Não. Ah, então chegou a sua hora agora, a sua oportunidade, senhor Eduardo, uma promoção exclusiva. O senhor já ouviu falar da Terra Plana? É, já ouvi falar. Então, a Terra Plana é uma nova teoria aí que vai revolucionar a ciência. Todo mundo gosta de ciência, né, senhor Eduardo? Ciência é uma coisa boa, né? Isso não pode negar, cara, que a ciência é boa, jamais negará. Mas é uma coisa que eles fazem. Porque eles falam assim: ó, tipo, não precisa pagar conta, tá, né, senhor Eduardo? Então tá aqui o cartão de crédito. Porra. Não, matar a criança. Jesus é bom, né? Jesus é bom. Me convenceu. Me convenceu, meu. Compro. Não, você tem pago o dízimo, certo? Crianças, ai, não, você gosta de criança? Vai dizer que não. Cara, é um papo furado muito grande, cara. É sempre assim. O Marurão ficou em êxtase. O Guilherme é um gênio, cara. O maldito é um gênio. O desgraçado é um gênio. O Guilherme é um gênio, cara. Ai, ai. Mas é foda, isso, cara. Isso aí ficou pro final do Growcast, velho. Isso ficou pro final. Cara, eu só sei que mais 3 minutos da ligação, o Marurão tava comprando o Cruzeiro, tá ligado? Ah, tá aqui o cartão de crédito. Ai, meu Deus.